Foda sem camisinha, mesmo jogando fora, é arriscado ainda a minha. Eu vivo perto do meu limite, bem longe da tua margem, então guarde seu palpite pra quando tu quiser apostar na loteria. Não fala nada agora, merda de boca da cria. Não tô pra ouvir sermão, aê, na moral, hoje eu tirei o dia pra sair do meu normal. Vou pôr um pancadão no caminho da balada, e por onde eu passar, paquerar a mulherada, pra ir aquecendo minha nave espacial, e quem sabe eu abduzo alguma delas no final. Se beber não cause, se beber não cause, se beber, se beber, se beber não cause, se beber não cause, se beber não cause, se beber, se beber, se beber não cause. A vida é droga que eu uso sem moderação. Vou pra qualquer destino, mas não fico na estação. Tipo um marinheiro com amor em cada porto. Vou pro mundo porque pra maluco tudo ainda é pouco. Nem pus nome na lista, hoje estouro meu cartão. Já que é double tequila, mando sal e o limão. E quem tá na pendura é só colar comigo. Vou deixar minha comanda aqui nem cartela de bingo. Vou até tirar uma foto pra botar na internet. Nela já tem mais X que menu de lanchonete. E se tu tiver perto na hora que eu passar mal, então dá um joinha e compartilha no mundo.